Super DJ Michel! Sábado, 4 de setembro, na Top Show Conveniência, Antiga Metrópole. Fest Saudade 2021, original, com a apresentação dos DJs das melhores aparelhagens de Saudade do Pará. Carroça da Saudade, Rubi Saudade, Príncipe Negro Retro, Cineral, O Som do Amor, Tupinambá Saudade e Pop Saudade 3D. Início 4 da tarde, portaria liberada até as 8 da noite. Fest Saudade 2021. Bora de Abel. E aí, Lazico? Quero ver. Opa! Segura! Scorpio, tá com a gente? Tá por aqui com o Michel, Ilha Bela, vamos lá! Alô, Pimentinha Mara com a gente, abraço do Michel, valeu! Alô, Pilo Azul, bora Simone! Valeu, Maurício, tá com a gente, hein, Maurício! Violencia. O homem da quadra prefere. feita. Alô, Serginho, vamos lá. Vamos lá, esquita. Qual a parada? Cadê o Gago? Só esquentando o Michel aqui na Ilha Bela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Reminisce as I listen to this. Reminisce. Reminisce as I listen to this. Reminisce. Reminisce as you listen to this. An old time beat with a brand new twist. Come rock with Alpha, we dance and sing, 'cause you take me up with anything. Da Pila Azul com a gente, a Simone lá do lanche do Pila. Bora, Joãozinho. Alô, garçom canarino. Esse amigo boca com a gente. Ele lá, Zico aí. Estamos gravando o CD ao vivo aqui do Ilha Bela hoje, segunda-feira. Vamos lá! Só da época, Lazinho, olha aí, só Lazinho, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó! Jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Oh, solteiro hoje aqui no Ilha Bela. Só quem tá solteiro no Ilha Bela hoje aqui. Vai! Olha a mídia aí, ó. Passando boca com a gente, o Lajinho. Galera do Guamá. Alô, Sergino. Faz o pix aí, Sergino. Do Cláudio, que tal do Cláudio já com a gente? Ele é Alexia, já por aqui, ó. Bora, Chico. Lembrando de Ipanema de Hotel. Empresária Amélia com a gente, tá doidona, mas ela atravessou. Bora, man! Jump start, move your ass in mass. It doesn't take bizarre to have a blast. Let the bass hit your face, ain't no place for disgrace. We can form a rematch, and we'll show them when the race. Let's rock it, clock it, pop it. Olha aí, boco, lá, Chico! Rita Branca com a gente, o braço lá do Sportage. Avisando a galera que amanhã, terça-feira, tem um grande aniversário da Maloca do Bureza aqui do Ladino. É amanhã. Tem Michel, tem Frangina, tem Rebelde, Dilson, tem Jean. E a gente já aguarda vocês aí amanhã, terça-feira, Maloca do Bureza, aniversário. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações aqui. Aqui pra você, vamos lá. Só começando o baile. Saudade. Amigo Williams com a gente da Iltec. Alô, Williams. Vamos lá! Ela se foi pra não mais voltar. Me deixou tão sozinho. Tão sozinho. Que amor, bandido. Na minha vida tudo mudou. Não tenho mais carinho. Parceiro Anderson Melo com a gente. Lá da Bad Show. Bola do Chumelo. Tá por aqui com o Michel. Vou procurar e hei de encontrar um amor verdadeiro. Bora, Canarino. Amor de verdade. Bora, Melo. Que não terceiro. Oh. Que goste de mim. Ei. E não do meu dinheiro. Que seja real. E aí, Peroba, como é que é, Peroba? Chega junto! Todos me condenam por onde eu passo. Que são amigo Caio Corretor, o Armando Sarmento com a gente. Amiga Fiamma Torres fazendo aniversário hoje. Um abraço do Dr. Sandro, o Douglas. Aí no apoio, o Garçom Canarino, meu irmão. Nossa amiga Mara, Pimentina. Para, Pimentina. Sergino. Logo comentam. Para, Maurício. Que eu estou sofrendo. Ai, esqueci o nome dela. Até dizer que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Vou-me embora daqui, mas aonde eu chegar? É hoje, amém. Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Olha quem tá com a gente, o casal original. Se alguém falar mal de você. Bora, original. Alô, Silva! E agora eu estou sozinho. E se você me esqueceu? Ninguém tem nada com. Super. Ei! Oi, meu amor! DJ Michel. Vou-me embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. DJ Michel. Se alguém falar mal de você. Bora, maluquinho, bora rodar. Mas vou brigar se alguém falar. Quero falar da minha loucura. Preciso saber se você gosta só de mim. Quero te ouvir, meu bem, sem censura. Na verdade, a gente não tenta esquecer as intrigas e tentar se unir. Meu pensamento, a coisa é bonita. E é pra recordar, hoje no Ilhabela, Michel por aqui, ó. Tudo não passa. Nosso amigo Silva, original. E nossa amiga Valéria por aqui, meu irmão. Às vezes me toco. Bora, Silva! Pergunto a mim mesmo: onde foi que eu deixei a metade? Nosso casal da Terra Firme já por ali, ó. Coração. Vai! Senta aqui, meu bem. E aí, Edson? Vem me falar de amor. Senta aqui, meu bem. Senta, Amélia. Me aceite como eu sou. Senta no careca. Senta aqui, meu bem. aqui, meu bem. Senta. Me aceite como eu sou. E a segunda da ressaca, ele é bela. Nós estamos por aqui, ó. Vamos lá. Meu pensamento, a coisa é bonita, mas na realidade tudo não passa de ilusão. Às vezes me toco e pergunto a mim mesmo. Olha, velho, o maluquinho tá de touca hoje, viu? Que eu deixei a metade do meu coração. Pede pra ela, maluquinha. Senta aqui, meu bem. Vem me falar de amor. Senta aqui, meu bem. Me aceite como eu sou. E aí, do chamelo? Senta aqui, meu bem. Vem me falar de amor. Sequência pra maciar, meu irmão. Vai! Faça o que você quiser. É Michel do Som do Amor, bora! Faça o que você quiser. Do Supremo Som do Amor. Ei! Mas não me abandone, por favor. A original pra cima, meu irmão. Eu preciso do seu amor. Dança de salão. Você é tudo que eu tenho comigo, meu amor, meu paraíso, a razão do meu viver. A gente briga e se ama, se rola na cama, louco de desejo, ficar com os beijos. Nosso amor é chato. Passando o Cláudio, ele é Alex aqui com a gente. O homem do sushi, hein, meu irmão. Bora, Cláudio, amanhã é aniversário da maloca do Bureza, hein? Olha, quem quiser curtir o Michel no Bureza amanhã, DJ Michel a partir de 10 da noite, já vai estar tocando aí no Bureza, tá bom, gente? Bora chegar cedo amanhã no Bureza. Briga comigo, ei! Vai embora, mas não vai embora. Briga comigo, amor, briga comigo, mas não vai embora. Briga comigo, mas não vai embora, mas não vai embora. Sou eu quem te implora, amor, briga comigo, mas não vai embora. Aquela saudade gostosa pra você hoje aqui. Bora, DJ! Faça o que você. Cadê o DJ do Gaguinho Saúde? Fale o que você quiser falar. Irmão do Joãozinho. Mas não me abandone, por favor. Eu preciso desse amor. Eu preciso de você. Você. Meu amor, meu paraíso. Bora, meu amor. Razão do meu viver. Bora. A gente briga e se ama, se rola na cama, louco de desejo, gritar os beijos. Nosso amor é chama, é fogo, é paixão. Meu parceiro Edson Scorpio, aqui com a gente agora é Manos da Saudade, né? Bora, Dijô. Era bacana quando tava com o cabelo grande. Tira mais força, mais vontade de dançar. Agora, meu irmão. Aos empurrões. Briga comigo, mas não vai embora. Meu patrão Pilar Zé Simão. Amanhã é com certeza no aniversário do Pureza. Briga comigo, amor, briga comigo, mas não vai embora. Eu vou tentar esquecer. Atenção a galera da lancha que tá encostada aqui no Ilhabela. Dá um chega rapidão lá no palácio, que tem gente querendo atravessar. Deu umas 50 pessoas lá, olha. Quando eu mais precisava do teu amor, eu mais precisava do teu calor. Você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Meu parceiro Douglas tá com a gente. Alô, Douglas. Me é que o maluquinho sabe teu nome, velho. Eu já. Cara, não esquece uma. Esqueci. Eu já. Uma coisa é boa do maluquinho, a memória. Com aquele amor que eu quis. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. E aí, caraca! Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava. Grande imperador com a gente, o homem do Pixie. Você não entendeu a minha paixão. Fala, imperador. Cortou em pedaços meu coração. Não tá porre não, né? Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. E eu? Eu já te esqueci. Eu já sou feliz com aquele amor. E aí, João? Eu nunca quis. João, amanhã lá na Maloca do Bureza. Eu nunca quis. Dá-lhe uma serrada no Márcio. E eu nunca quis. Dance com o Michel, bora! Bora recordar! Vamos lá! Já gravando o CD! Ilha Bela. Quando eu deixei você, seguimos rumos diferentes. Ai. Se isso foi acontecer, é esse o destino da gente. Maluquinho aqui é só na qualidade. Eu só pensei em ser feliz. É o parceiro DJ Jairinho. E a sua primeira dama com a gente, bom Jairinho. Ele é Moni. Você se foi. Estou triste assim. Então eu fui reconhecer que eras tudo pra mim. Só pensei em ser feliz. E agindo dessa maneira foi tudo que eu quis. Você se foi. Estou triste assim. Então eu fui reconhecer que e o Anderson Melo, o homem da Beth. E eras tudo pra mim. Ei! Bora no chão! Ilha Bela, Michel. Eu pensei que a luz das estrelas brilha mais que o teu olhar. Nem o sol queima mais que tua boca. Quando eu estou a te beijar. Você ama? Te amo. E aí? Te amo tanto. Só vou deixar de te amar quando eu morrer. Caçou, Canarino! Te amo. Canarim já tá com saudade do palácio, viu, velho? Eu garanto, só vou deixar de te amar. É nós, nós. Quando eu morrer. E aí, DJ? Eu bem sei que a luz das estrelas brilha mais que o teu olhar. DJ Richard, nem o sol considerado aí, tá com a gente. Bora, Richard, abraço a você, meu irmão. Tá por aqui, ó. Quando eu estou a te beijar, dance. Te amo tanto. Só vou deixar de te amar quando eu morrer. Se mantendo apesar das estações. Olha o Serginho levando o Cláudio aí pra Malaca do Burejo, hein? Tendo o lado triste das paixões. Ganhou dinheiro ontem, domingo. Foram folhas com outono, mas ficou meu amor. Bora no Chapa! Que me faz. Ilha Bela! Sono que me faz deitar com a dor. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Porém nesta primavera quero renascer qual flores, que depois de longa espera enchiu os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho, por de novo vou amar. Bora amar. Vou tentar de novo um sonho. Bora curtir o Michel aqui no Ilha Bela. Por de novo vou amar. Vou tentar de novo um sonho. É parceiro Boca com a gente. Ele e o Lazico do Guamá. Nossa amiga Bianca, Brena, tá aqui com a gente, abraço você também, viu? Tá por aqui. Bora, Richard. Porém, nesta primavera, quero renascer qual for. Tá com o patrão Serginho aí, ó. Que depois de longa espera, enche os jardins de cores. Ei! Ei! E então vou compensar. Vou de novo, vou amar, vou tentar de novo um sonho. Vou de novo, vou amar, vou tentar de novo um sonho. Vai ser. Sorri, vai. Um novo. Ainda tem a meta triste. Tava tão alegre no barco. Céu só de estrela. Tá faltando cerveja aí, Amélia? Mandar dois pacotes pra ti. Abraça-me, amor. Abraça-me. Olha o Pix. Não sei mais viver sem você. Bora, você! E deixe, amor, que o tempo não passe pra nós dois. Abraça-me, amor. Abraça-me, amor. Abraça-me. Não sei mais viver sem. É o patrão Pio Azul. Ele é a Simone, tá com a gente. Lá do lanche do Pio, meu irmão. Lá da Pedreira. Duas unidades, Pedreira e Barreiro. Abraça, meu amor. Saudade do daquele lanche, olha. Mara. Alô, Bimetina! Bora no céu, bora Silva! Fica no casal original. Gosta, ela dá valor, olha aí. Bora, mulher. E agora? Já faz tanto tempo que você se foi. Eu não acho um jeito de esquecer você. Hoje eu sei o quanto dói um padecer de paixão. Para de aberto. Passo tantas noites. Estamos gravando CD, gente, sim, ó. CD de qualidade. É aqui com o Michel. Eu vejo você. DJ Michel. Sinto a tua presença em meu viver. Aqui. Eu não vejo a hora de você voltar. Vivo a minha vida sempre a te esperar. E me desespero quando penso realmente que você não vem. Se você tiver um outro alguém, eu terei vontade de morrer. Volta e vem viver pra mim. Como eu. Amigo Spike e o Batoré aqui com a gente. Um abraço, meu irmão. Tanto. Alô, Spike! Volta, vem me fazer cantar. Hoje eu só sei chorar. Este meu grande. Sua amiga branca, potente, já na área. Fala, Branca! Cadê a Rita? Com o parceiro Miro e a vigília aí, ó. Eu não vejo a hora de você voltar. Volta. Vivo a minha vida sempre a te esperar. E me desespero quando penso realmente que você não vem. Se você tiver um outro alguém, fala. Eu terei vontade de morrer. De rocha? Peço por favor, fala comigo. Sei que não. Bora, Boca! Sofrer. Alô, Guamá! Volta e vem viver pra mim. Como eu vivo por ti. Eu te amo tanto. Volta, vem me fazer cantar. É gome, gome. Hoje eu só sei chorar. Este meu pranto. Arnô, da equipe 3D. Tá aí com a gente, bora Arnô. Vem amor. Bigodinho 3D. Sentir meu calor, meu abraço. Bora Spike. Você eu me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. E aí Maurício, qual é a parada? Você é a mistura de amor e desejo. A doçura gostosa de um beijo. A quentura de nosso suor. É a Lívia, né? Enfim, você me traz inspiração. Em cada verso uma emoção. Bora, Lívia! Tenho você dentro do coração. Bora, patrão Piola. Eu sei. Bora, Simone. Que é infinito nosso amor. Amélia se mordeu. Casal original do amor. Vem amor, vem sentir meu calor. O som do amor. Se você me sinta, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Você, você é a mistura de amor e desejo. A doçura gostosa de um beijo. A quentura de nosso suor. E aí, maluco? Meu bem, te liga na sequência. Você me dá inspiração. Eu uma emoção. Tenho você dentro do coração. Eu sei que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor. E amor em forma de canção. Passa o Sargento Amaral, lá de Outeiro, passa o Sargento. De noite me acompanha. Como é que ela tá, Lazico? Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. E aí? Para, Jamil. Chegando aniversário do Serginho Promoções. Já tudo confirmado. Os DJs aí, ó. DJ Edelson, Edilson, Rebelde, Frangina e o Michel. Vamos estar por lá. Aniversário do Serginho Promoções. Você não quer enjoar do porre, Lazico, meu irmão. Pensamentos, lindos momentos. E lá fora o vento. Lá fora o vento. Sussurra seu nome. Alô, Isabela. Preciso encontrar de uma vez. Ei. Curtida, Bela! Pensas tu quem foi, foi o seu mais novo rapaz. E aí, Maurício? Mando só parar. Bora esse vade, olha! Sem paz. vai te ver. Alô, Amélia, minha, olha a pílula azul, Amélia. Minha de mim demais. Minha de mim demais. E a saudade vai rolando aqui no Ilha Bela. Já estamos gravando o CD. Alô, Silva Original. Gente, amanhã vamos estar aí no aniversário da Maloca do Pureza. Uma festa especial, uma terça-feira especial. Michel, Frangina Rebelde, Edilson e Jean. Já esperando a galera aí, aqui do ladinho, Pureza. Bora tocando assim, ó. Quinta-feira a gente vai até o ensaio dos Top do Brega, lá na Cidade Nova. Sexta-feira tem bolé. Eu tenho tanto pra te pedir. Bora, Silva. O meu desejo é te... Sexta tem bolé, Silva. Vem me dar amor, teu coração. E aí? O que eu mais quero é sentir você. Sábado Caribe Show. E depois o Michel. No Sabadão do Amor. Lá na quadra da prefeita, gente. Sábado, o DJ do Cineral. Rebelde. O que eu mais quero é sentir. E companhia. Essa paixão. Bora, Serginho, pra cima, Serginho. Preciso te ter no coração. Domingo Avenida Show. E Top Show. Vem. Chega de tanta dor, leva esta solidão, salva meu coração. Por isso vem amor, chega de tanta dor, leva esta solidão, salva meu coração. João, eu tenho tanto pra ti. Vai deixar o homem cair na água. O meu desejo é te possuir. Vem me dar amor, o teu coração. Meu parceiro Lazinho, com boca, Guamá. O que eu mais quero é sentir você. O homem do midback. Na minha cama te dá prazer. Vem me dar amor, o teu coração. Ei. DJ Michel. O que eu mais quero é sentir saudade. Sente. Essa paixão faz nossa verdade. Vem. Vem. Preciso te ter no coração. Você é Mara com a gente, lá do Guamá. E... tudo eu lhe dei, você não deu valor. Foi embora e me deixou com o coração ferido de tristeza. Para, Carlinho! Carlinho da Terra, filho! Só agora eu sei o quanto me enganei. para Cláudio, lá do quintal. Ele, Alexia. Isso só me fez chegar. Amanhã, volta aí do ladinho, quero ver. São iguais. Eu mereço esse castigo por ter confiado por um ano mais. O som do amor. Ei! Vai com Deus, amor. Seja feliz. Porque eu vou ser forte pra esquecer. Um dia a gente vai se encontrar. Não tente esconder se fracassar. E aí, taxista, qual a parada? Aqueles vídeos, hein? Tá baixando o Rogério, taxista. Tá por aqui com o Michel. O cara que dá valor aí no CD ao vivo do Vale do Amor. Ei! Baile. Segue o baile do amor aqui no Ilhabé. Só você não entende. Por isso que tu gosta, né, Amélia? Quanto eu te quero. É. Só você não entende. Alô, Spike! A razão desse. Olha o bigodinho 3D com a gente. Você tem algo. Alô, Batoré! Que me prende e me domina. Ei! Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Eu te amo. Não tenho motivos pra esconder. Bora, Edson! Só presta de cabelo grande. E pro mundo inteiro. Tem que deixar crescer de novo, né? Vou gritar. Para o ano. Após a pandemia, você tem algo especial. Ele tava liso, ele vendeu o cabelo, olha. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. O amor que eu sinto é puro e sincero. É puro e sincero, Amélia. Eu jamais amei assim. Oh! E por isso estou feliz. Para a boca. Eu só quero que você. Pra cima, boca. Me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Eu te amo. Não tenho motivos pra esconder. E eu? Eu te amo. Saudade. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar. Você tem algo especial que me prende e me domina. Só você, Amélia. Só você eu vou amar. Só você. Feliz aniversário, Amélia. Muitos anos de vida. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Chega mais uma! meninas aí. Canta pra minha melhor. Daqui a pouco o DJ Maluquinho. É Cineral, meu amor. Fala que ele gosta dessa vinheta, maluco. Naquela tarde em que você se foi. A vida agora não tem mais valor. Sem o teu amor, você precisa acreditar que eu não vivo mais sem ter você aqui. Esqueça tudo que aconteceu. Eu preciso você. Vida, você é minha vida. Tudo, tudo que amo. E é por isso que chamo você. Chama, vai! Fala, Bimedina! Só remada baixa. Tudo, tudo que é. E é por isso que chamo. Para, Mara, vem te embora. Ei, casal original. Ei! Ei, escute, amor, o que eu vou dizer. Eu te amo. Ei, escute, amor, o que eu vou dizer. Eu te quero. Cansei de ficar sozinho. Essa é a Amélia cantando. Sempre calado, sem me declarar. Mas o amor dela é grande, olha. Mas o meu amor é grande, Amélia. É grande. Minha timidez não esconde a vontade de gritar. Que eu sou louco por você. Eu te amo. Sozinho, sempre calado, sem me declarar. Mas o amor, mas o meu amor, como é que é? É grande. Minha timidez não esconde a vontade de gritar. Amiga Lívia, ela invade o Ilha. Olha só. Anderson Mé. Esqueceu que um dia. Calma, Serginho. Diz que me queria. E agora estou só, mas já sei muito bem quem tu és.

ter você nesta vida, eu já não aqui. Ei! Saio por aí. Pra quê? Pra lhe procurar. E os bailes? E pelos bailes da vida eu já não te vejo. Danço com gente estranha, a solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo, é você que eu desejo. Oh. Estamos gravando o CD ao vivo aqui do Ilhabela. O CD do Baile do Amor. Aqui com o Michel do Cineral. Alô, maluquino! Essa paixão tão antiga. O som do amor. Sua mão tão amiga. Sem ter você nesta vida, eu já não aguento. Saio por aí. Pra quê? Pra lhe procurar. Nosso casal da Terra Firme tá por ali na mão. E pelos bailes da vida eu já não lhe... A ligação no Pureja. Amanhã, amanhã. Danço. É hoje, terça-feira já, né? Estranha, a solidão me... Olha, Michel aí no Pureja hoje. E detalhe, quem quiser curtir o Michel, para chegar cedo, 10 da noite, o Michel já tocando aí no Pureja, viu? Quero que no fim da festa você abra pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo, é você que eu desejo. É como um raio de luz. Ai, amor. Ai, que saudade. Estou acariciando. E aí? Tua pele. Tens o sabor do mel. Alô, boca! Tens o sabor do sal. Ei! Mas tem o sabor aqui. Do mel, se não está. E aí, Isabel? Quando teve teus braços. Uai. Ai, amor, ai, amor. Ai. Caminhamos por mil caminhos. Ai, cachorro canarino. O cachorro que faz a diferença, né, galera? De desejos e de suspiros. Ai, amor, que me alegra a alma quando falo de ti. Que me destes o teu amor. Eu não posso viver sem ti. Ai, amor, ai, amor. É como areia do mar. Ai, amor. Dia claro, sombra e sol da minha vida. Ai, amor. Frágil como um cristal, forte como um trovão. Se não estás, quando deito em teus braços, nós voamos tão alto, eu voo tão alto que amor, ninguém pode alcançar. Ai, amor, ai, amor. Caminhamos por mil caminhos. Ai, amor, ai, amor. Já, já, rebelde! E o Michel vai detonando! Senti um suspiro. Ai, amor, que me alegra a alma quando falo de ti. E me destes o teu amor. Saudade. Eu não posso viver sem ti. Ei, DJ Michel! Ai, amor, ai, amor. pra você que pediu aí, ó. Só pra ficar no CD. Brotam raios quando luas, num sorriso cativante, encurtando mais distante, despindo a... Serginho dá valor, né, Serginho? E aí, Serginho? Tomando fera por fera. Cadê a grandona, meu? No entanto, és tão bela. Toca mais uma aqui de Passa pro Rebelde. Quanto fera cria. Bora, Branca! Alô, Silva! Tens garras de carcará, corpo de fruta madura, olhos de serpente. És todo mal na semente. Que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente que se fez um jardim no meu deserto. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém nesse mundo dos incertos. És um mal. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém nesse mundo dos incertos. És um mal que me faz bem. Cineral Saudade. No entanto, és tão bela. Amigo Boco, Lazigo, lá do Guamá com a gente, obrigado. Tens garras de carcaça. Alô, Spike. Corpo de fruta madura. Spike, bigodinho, 3D. Olhos de... E o Batoré tá com a gente. És todo mal na semente e desejo... Patrão Cláudio. Desejo em mim brotar. Alô, Alexia. És a sede mais ardente que se fez um jardim no meu deserto. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém nesse mundo dos incertos. És o mal. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém nesse mundo dos incertos. És o mal que faz. Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. Tenho um coração bem melhor que não tivera. E a saída do Michel. Alô, Ilha Bela. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Saudade. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Olha aí a mera. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar. Casal da Terra Firme. Fazer borbulhas de amor pra te encantar. Para, Carlinho. Passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura. Fazer silhuetas de amor à luz da lua. Saciar esta loucura dentro de mim. Aquele passo, Bimetina. Aquele que tá aprendendo com a Mara. Bora, Mara! Só na remada baixa. Canta, coração, que esta alma necessita de ilusão. Ai. Sonha, coração, não te enches de amargura. Esse Vila Azul, Simone. Não consegue se conter ao ouvir tua voz. Olha, toda quarta-feira e quinta, promoção lá no lanche do Vila Azul. Duas unidades, Pedreira e Barreiro. Quem dera ser um peixe. É só chegar lá que a recepção é nota mil. Fazer borbulhas de amor. Você chega, já recebe um abraço pelo microfone aí do Pio Azul. Passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti. Uma noite para unir-nos até o fim. É a Mera. Cara, Mara tá cheíssima. Beijo e viver. Dá pra ver daqui, olha. Para sempre dentro de ti. O amor está no ar. Saudade. Quem dera ser um peixe para o teu límpido aquário mergulhar. Quem dera ser um peixe, amém. Fazer borbulhas de amor pra te encantar. E a nadando. Passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais. Valeu, Silva, 5 anos de Cineral. Silhuetas de amor, a luz. Ele é Valéria, é verdade. Nosso casal original. Saciar esta loucura dentro de ti. Um peixe para em teu límpido aquário mergulhar. Fazer borbulhas de amor. Dança de satã. Passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfrentar de coragem. Olha, mais tarde tem pureza, gente. Quinta-feira tem ensaio dos Top do Brega, Cidade Nova. Sexta-feira tem bolero. Sábado tem quadra da prefeita, Caribe Show.